A dona da noite chegou no pedaço. Onde do forró segura corações apaixonados. Bora tocar agora pra galera. Sou o primeiro homem da lua. É o maestro da área. Fazendo o que ninguém já. Muito obrigado a todos. Obrigado à diretoria do Fluminense. 89 anos de tradição. Não é mole não, viu? Sou apenas um ser humano que precisa sonhar antes de trabalhar. A dona da noite. O que será? Será DJ Toninho. Que me dizem as palavras. Grande parceiro Delano. Mesmo quando não. Ele que é filho de Curuçá. É um dos comandantes do Varejeiros. Se a vida não teria sentido. E ele tá aqui na Fronteiras com a carroça. Se você não estiver. Fala em Fronteiras, nossos carroceiros sem fronteiras. Meu amigo Denis e toda a equipe. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho. A equipe tá de volta mais forte do que nunca. Inútil, nada contra a corrente. Afinal, quem decide é o coração. Alô, Priscila! O que será? Será que viver? Será? O que será? Será quem viver? Bem, empresário Edinaldo! Grande Edinaldo! Ele que é empresário do maestro. Noite que não se acaba, onde toda estrela é você. 24 horas por dia, onde todo céu que já não cabe em mim. Onde do forró, volume 2. Todo amor parece no começo um mar de rosas, mas é triste uma lágrima que cai. É uma chama que se espalha, feito fogo sobre a palha, que destrói tudo depressa até demais. Aí meu parceiro Lucas Moraes, é aí dos cachorrões do aeroporto, essa galera velha guarda. É uma ilusão querer que a vida seja sempre linda, como estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor. Maravilhosa confusão que enlouquece o coração. Alguém fica apaixonado sempre com a família Nascimento aí do Fluminense. Aí o parceiro Luiz, a Irá, a Cris, aí a Silene, o Iago, Roberto e companhia. O que a saudade tem, mil amores, quando a dor se esconde num olhar que está distante. A lembrança deixa o coração fugir, a procurar pela cidade um amor que na verdade, mesmo longe, continua sempre aqui. Nosso parceiro Santarino. O sargento Santarino avisa a galera que a festa vai até 9 da manhã, viu? Quando um grande amor. A partir de 5 da manhã, a equipe do Vibração vai comandar aqui. A gente manda um abraço especial a toda a galera do Vibração. Tamo juntos. Vai ter tanto tempo pra viver em paz. O nosso parceiro Jay Renato Rei. Quando ao lado da sua esposa, a nossa celebridade, Clara Venturini. Bonde do forró é paixão. Forró, arrasta, chinela. Você está com a luxuosa Carroça da Saudade, a dona da noite. Ela sentiu saudade, ela me ligou, e por telefone ela chorou, chorou. Ela sentiu saudade, ela quer voltar, e por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor, de que ela chorou, de que ela... Meu amigo Alan Considerado, ela chorou, ao lado da sua esposa, ela chorou, esse casal velha guarda, obrigado pela presença, viu Alan? De que ela chorou, de que ela... Família pegou. Ela chorou de amor. Família Considerada em Benevides. Que sofreu, solidão. E por telefone ela pediu perdão. E eu a perdoei pra não vê-la chorar. Quando a gente ama é lindo. DJ Toninho. Ela chorou de amor. De que ela chorou? Carroça. Vamos lá, filho. Pau na máquina. Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca. Meu amigo Araponga. Grande Araponga, aniversário dele hoje. Ao lado da sua esposa. Familiares, também o seu maninho, Mítia. Receba os parabéns aqui. Grande Araponga. Na verdade, aconteceu, é um mundo novo que me apareceu. A imensa via que isso existia. Um amor tão lindo, só você e eu. Cuida de quem, baby. Sua boca, um beijo quando vem na sua boca. Dá uma vontade de levar você comigo. Dá uma vontade de levar você comigo. Como eu trouxe um beijo quando vem da sua boca. Aí o parceiro Wellington, a Suane, o casal do Fluminense. Alô, empresário Edinaldo, é o nome da emoção. Essa é pra se apaixonar. DJ Toninho, Toninho, o maestro competente e consagrado em Saudade no Pará. Áudio Estúdio. Você sabe o que faz. Como seu menino e pra mim você se entregou. Vivemos num mundo de felicidade e amor. Você é a mistura perfeita, menina, mulher. É moleca, sapeca e sabe bem o que quer. Grande Pauri, aí o parceiro Maurício, o GDP. Não para. O Malamendas, as aparelhagens, mulher, juntamente com o Júnior de Boa, de paixão, lá de vista. Moleca, bonequinha, sabe? Vem. Alô, Sapucaia. Vem me dengar. Família Sapucaia. Vem me dengar. Moleca, bonequinha, sapeca. Vem me dengar. Vem me dengar. E a equipe, os Carroceiros Sem Fronteiras. Moleca, muito obrigado, com todo carinho. Moleca, obrigado, viu? Vem me dengar, novamente abraço com muito carinho. O nosso parceiro Camaronese, ao lado da sua primeira dama. Esse casal que não perde uma festa lá em Belém. Carroceiros de luxo, ao lado da Priscila, a ex do Silva da Marambaia. É moleca, sapeca e sabe bem o que quer. Aí, empresário Jorge aqui. Jorge Neves tá com a gente. Quando mulher passa e me mata de paixão, moleca, bonequinha, sapeca, vem me vengar, vem me vengar, vem me vengar. E come fora. Vou balancer, vou balancer. Epa! Assassino, é pra ninguém ficar parado. Todo mundo gasta, olha, tô muito doido, eu tô muito doido. Pega na minha segura, eu vou mostrar como é que faz. Mas quem é que balança o corpo? Todo mundo gasta, chama. Para pegar na minha segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, chega mais. Ô, oh, menino! Daqui a pouquinho, essa é boa demais. Aí a dona da noite diretamente. Vamos até Carutapera, Maranhão, viu, gente? O tradicional janeirão em Carutapera. A carroça e a banda Calcinha Preta ao vivo. De graça pra galera. Chama a menina, vai dançar, pode vir. E na segunda-feira lá em Belém, na Via Show. Olha com o dedo na boquinha, começa a rebolar, rebola, rebola. Olha que chama, chama a menina, vai dançar. Olha com o dedo na boquinha, começa a rebolar, rebola, rebola, é. Quem é que balança o... Tá todo mundo doido. Olha a pegada, me segura, vou mostrar como é que faz. Mas a parada é aqui. E quem é que... 89 anos de tradição. Tá todo mundo doido. Fluminense Esporte Clube. Todo mundo vai demais. Chega mais, chega mais, chega. Galera de casa. É a luxuosa carroça da saudade. A gente já tem CD ao vivo, viu? O CD ao vivo, Lu CDs, gravando tudo. Não deixe de pegar o seu CD pra você guardar com de recordação a essa festa tradicional aqui. Aqui em Murajá. Lu CDs. Também aqui no lado você encontra aí a barraca, o Curral do Giel. Aí no curral você encontra as camisas, calcinhas, chapéus, bonés da Luxuosa. Meu parceiro Clebinho das mídias, aí da Vila, Vila A, Vilma, o Alisson, o Leandro e também a Clícia. Para a pegada, me segura, eu vou mostrar como é que faz. Chega mais, chega mais, chega mais, mais, mais, mais. É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. Se é saudade que você quer, ele toca. DJ Toninho, o maestro da saudade. Se você for até Recife, bora caprichar agora na saudade aqui. Não esqueça da esteira do Chalan considerado, pois as praias e o sol de Recife mas parecem coisas lá do céu. Carroça. Quando você for até Recife. Alô, empresário Ginaldo! Não esqueça dos livros de cordel. Parceiro Delano. Eu artesão, e a dona da situação aqui do lado. No meu Recife. A família Sapucaia. Mas parece coisa lá do céu. Saudade. Em toda a cidade. Saudade. Quanta liberdade. Ah, como tem moça. E a velha olinda, que coisa mais linda, como tem moça. Você for até Recife, não esqueça da esteira e do chapéu, pois as praias e o sol de Recife são na terra um pedaço do céu. Pois as praias e o sol de Recife cada passo seu, cada movimento. A todo momento só dá você em meu pensamento. Quando a noite vem, quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Eu quero sim. Eu posso fazer pra conquistar você a cada gesto seu. Eu estou lá, saudade. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Aí o parceiro Jorginho e a sua primeira dama. Valeu, Jorginho! Não importa a distância. Nossa família Sapucaia, lá de Deolândia, São João da Ponta tá aqui. O seu olhar não é meu, preciso desse amor pra ser feliz. Saudade. Mulher, será que em seu coração, uhul, existe lugar pra dois? Será que você não tem medo do sofrimento depois? Te abraço também com muito carinho. A família do Valentim, lá do Festival do Marisco. Já de saída, confirmando 2020, Festival do Marisco. A carroça da saudade já confirmada. Eu só queria saber qual de nós dois você ama. Será que se lembra de mim quando está com ele na cama? Ou se quando está comigo é nele que está. Grande parceiro Rodrigo, aqui de Burajá. Valeu, Rodrigo! Que não sabe a quem está amando. Você não ama ninguém, esta é a pura verdade. Seu coração é bandido, só sabe fazer falsidade. Você não ama ninguém,

Isso! Meu parceiro Valdel, Júnior Uber, Denise, Alene, aí da Vila São Pedro. Semana que vem vou no Garapé, viu? Meio de semana, vamos lá. Vou dar um pulo aí na Vila São Pedro. Vejo seus olhos olhando nos meus. Fica ao meu lado e jamais me diga adeus. Segura a carroça da saudade. DJ Toninho. O homem é bom. Com a mesma roupa branca, aquela com que nós casamos. E o doutor, por mais que ande, fica longe onde moramos. E o meu mal não tem remédios, minhas forças se acabando. Com a mesma roupa branca, nosso Senhor, meu amigo Murilo, representando a Comitiva Carroça Festa. Alô, Murilo! Nosso Senhor. Madeira e a planície, e eu já não quero nada. Sinto a vida já me dando, Senhor, Deus, assim eu quis. Lá pro céu está me chamando. Carroça. Meu bem, se está me ouvindo, agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça se te magoei. Saudade. Só você amei e sempre vou amar. Ai, amor, amor, só você eu quero. Saudade. Meu grande amor, te espero. Meu amor, te peço. Ainda com a gente o nosso empresário Humberto, o famoso Bolinha, grande carroceiro, ao lado da sua primeira dama. Tá aqui com a gente, obrigado pela presença. E ele direto lá de Marudá. Penso em você, tentei te esquecer. Alô, Humberto! E não fui capaz. Tá bem na volta, Humberto. Meu amor é demais. Meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Ô, Rosalvi! Meu bem, se está me ouvindo, saudade. Agora estou pedindo pra você voltar. Esqueça se te magoei. Só você amei e sempre vou amar. Ai, amor, amor, me deixa assim. Meu amor é demais, meu amor é demais. Dia e noite só penso em você. Tentei te esquecer e não fui capaz. Meu amor é demais. Foi, foi por amor, eu sei. Eu me entreguei a você. Luxuosa carroça da saudade. O povão foi gosta. O povão dança. Me diz que eu te amei. A dona da noite chegou. Botei você no meu caminho e sem destino eu fui andando. Eu fui por aí. Sem rumo, sem futuro, sem passado, sem presente. Bem, empresário Edinaldo. Eu me envolvi. Esse é o nome da mãe. E por sinal, ele é filho aqui, né? Mas é filho de Murujá. Aqui de Murujá, de Curuçá. Foi por amor. Empresário do maestro. Sei, sei que eu me entreguei. Aí o grande parceiro Célio. Aí a Vanessa, a Carla, a Nayara, a comitiva. Aí, do japonês, lá do Eduardo Angelim. Que eu te amei. Você de mim fugiu achando que a gente não iria dar certo. Mas estava bem. A festa vai até 9 da manhã, viu, gente? Entender, se envolver e pro... Daqui a pouquinho, a partir das 5 da manhã, pro nosso romance. O comando é do Vibração. Então fugiu de mim, me deixando assim. Sem seu amor, por que me diz o que fazer sem você? Foi, foi por amor, eu sei. Me diz o que fazer. Marcelo Val, o romântico, prega melody. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua longa estrada. E tudo que eu recebi. Ei, Torinho, tem CD ao vivo aqui do Edson Franginha. Seu CD ao vivo do Tom Máximo, do Josias, aqui atrás, com nosso amigo Seco Produções, tá bom? CD ao vivo da melhor qualidade, aqui com Seco Produções. Ao vivo aqui na Vila Murujá, ao preço de 5 contos. E tudo ficou tão claro quando eu percebi que você não me amou, queria apenas se divertir. E tudo que eu recebi de você foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim pra mim, pra mim. Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Sei, tudo vai passar e eu vou te esquecer. O tempo vai provar que foi você quem perdeu um grande amor. Ao te conhecer, pensei que era pra valer, mas foi somente a gente não quer. Lúcio Campos. Era tudo tão perfeito quando eu estava com você. A chuva, o sol, o vento, o mar e a natureza. E os carroceiros sem fronteiras. Mas de repente, alô, Denis! O sonho acabou. Você. Tirar o chapéu pra essa galera. E eu fiquei sozinha aqui. No nosso mundo, sem chuva

noite acontece, teu corpo enlouquece, teu jeito de fazer amor é bom demais. E o corpo? Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer, pensando em você. Teu corpo nu me fez esculpir a imagem do prazer. Eu canto pra você, eu vivo pra você. Agora somos um só em um só coração. Sonhos de amor, me dei de sonho com você. Me dei de sonho com você. Banda Mega Pop Show. Eu olhar em magia, nossa história parece fantasia. Segura! Vou te amar de todo o coração e só ficar pertinho de você. E a comitiva de São Pedro, meu suor, tem um garapé lá que eu vou te contar, viu? Rosto. Toda a galera, valeu a presença. Me alucina. Ei, Sargento Santarém. Parece até menina. Vou brincar curtindo com você, amor. Nossa história linda de amor. A relação do gosto do prazer. Nossa história linda de amor. Nossa história. Te abraço com muito carinho, meu parceiro Noé, futuro representante aqui na Vila de Monajá. Alô, Noé. Obrigado pela presença, viu? Aniversário do Fluminense Esporte Clube, 89 anos de tradição. Nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto cheiro de amor aqui. Teu corpo bem perto de mim. CD ao vivo aqui atrás. O maluquinho número 2. Banda Pop Show. Teu suor, olhando teu rosto, me alucina. Parece até menina. Eita, atenção, equipe do Vibração, tudo ok aí? Curtindo com você, amor. Vamos tocar mais um pouco, mais uma. Só mais uma aí, prepara aí. Do gosto do prazer. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Se liga o rádio, escuto a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto cheiro de amor aqui. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Essa magia que vem de dentro da nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto cheiro de amor aqui. Teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. A nossa saideira. Mas a festa continua até 9 da manhã. Vibração. Eu me lembro muito bem, a gente era feliz. Mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Não consigo entender por que findou assim. Eu era pra você, você era pra mim. A saudade bate, fere o meu coração. Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Porque se eu fosse você, eu voltava pra mim. Mudava o rumo dessa história pra um final feliz. Todo lugar que eu vou perguntam por você. Indagam se a gente acabou, digo, tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo ser como era antes. Pensar que... Aí, parceiro Edson, ó. Ficar tão distante. Aí a Suane, o William, DJ Nil, aqui no Marajó, no Fluminense. Verdade, amor, não é prisão. Atenção responsável Faria. Aqui do portão do lado. Quem ama, dá o chega aqui, rapidinho. Quem ama não mente, quem ama não fere, pois quem ama sente. O amor de verdade não é passageiro, é pra eternidade. Família Sapucaia. Quem ama não deixa o outro sozinho, nem nunca ofende, sempre dá carinho. Quem ama apoia, divide e ajuda. Quem ama de verdade, por seu amor lutar. E vai a lutar. Todo lugar que eu vou perguntam por você. Indagam se a gente acabou, de tu tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder. Ei, Torinho, só tem 4 CDs aqui da Carroça da Saudade. Tem promoção aqui atrás da carroça, viu? Pode chegar com seco, tem 4 CDs só. Só 4 CDs da festa de hoje. Pra você levar pra sua casa. Pega o seu CD aqui. Tem 4 só. Só 4. Ao preço de 5 mangos. Só tem 4. Chega logo junto. Olha, já tem gente chegando pra comprar. Só tem 4 aqui. 4. Senão vai acabar e você não vai ter. Só tem 4. É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povo. Que beleza, Dieguinho! Coração. 2022, estamos de volta aqui. Muito obrigado, meu presidente. Aliás, 2021. Tá, desculpa, Tony. Eu me emocionei com o cabeção aqui. Acho que 22 também, né, Santarém? Muito obrigado, Santarém. Olha o hino aí pra encerrar. Repete esse hino aí. Hino bonito. Parabéns, meu presidente. Parabéns, diretores. Parabéns a galera do Fluminense. Vila Monajá. Tá aqui, tem CD. Lúcio, manda mais CDs. A galera quer CD. Alô, Lúcio. Mais CD. Sou tricolor de coração. Sou do clube. No telão, o escudo do Fluminense. Assina pela sua disciplina. O Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. Salve o querido. Atenção, Lúcio, mais CD aqui atrás. As cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vigor. Unido e forte pelo esporte. Eu sou é tricolor. Vence o Fluminense com verde da esperança. Pois quem espera sempre alcança. Clube que orgulha o Brasil. Retumbante de glórias e vitórias mil. Sou tricolor de coração. Sou do clube tantas vezes campeão. Poque do Barreiro também. Tá por aqui. Já já CD, já já. Alô, Lúcio! Salve o querido pavilhão. Alô, Popota do Barreiro. As cores que traduzem tradição. A paz, a esperança e o vitor. Unido e forte pelo esporte. Eu sou é tricolor. Vence o Fluminense com sangue encarnado. Com amor e com vigor. Faz a torcida querida vibrar com emoção. O tricampeão. E agora vocês vão ficar com vibração até 9 da manhã. Atenção, Lúcio, trazer mais CDs. Tem muita gente querendo um CD aqui atrás da carroça. Muito obrigado a todos que fizeram parte dessa festa maravilhosa. Valeu, toda a diretoria, presidência também do Fluminense. Muito obrigado. Alô, Lúcio, muitos CDs que tem uma fila aqui. CD, Lúcio. Agora com vocês, vibração.